Autoridade Chamber Tactics. Autoridade Chamber Tactics. Voo 096, copia? Copia, 096. Fortaleza, autoridade 370, meio peso Luno 9, até Bangu, após direto a Buco, direto Fortaleza. Decola da 10, curva esquerda, no perfil da Momo, transição para o TI. 5504, transponde, 208, controle. Centro da 370, conforme o ônibus da Fortaleza, meio peso Luno 9, Bangu, Abucu, depois direto Fortaleza. Decola da 10, curva esquerda, sai da mão, transição para o TI. Transponde 5504. Controle 208, plano 096, posição 9. 096, correto, 9, chefe, pronto, chefe, calamento. Então, era melhor. Velocidade voa Cogbo, ia ficar bom pra nós. Frisado Cogbo, tá 3.8.5. Muito grato, Cogbo 3.8.5. Pastor Salvador, boa noite. Zoom 4298, seguinte informação, Bravo, passa 240150, Mari. Do 4298, aciona identificação via chegada Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste no 020. Via Mari, para o 050, o ajuste é 1020, azul, 4298. Solos 42, direita 219. 219, ciente, obrigado. Contacto a China 63, número 0, 158 a bordo, 3:30 alterna Salvador. Contacto 1 Índia, no ponto de 2295, ajuste no 030. Boa viagem, o 63 no 0. Contacto ao ponto de 0 da 10, 2895, número 020, China 63, número 0. Solo azul 2795, livrou no escudo. 2795, destaque autorizado Alfa Kilo Pat 3, 4 Lima, por exemplo. Sente Alfa Kilo Pat 3, confirma o Vox? 4 Lima. 4 Lima, sente, obrigado. Sul 4298, autorizado ITAP. ITAP, 4298. Controle Salvador, 3858 para o 415. Possibilidade de voar, frote. Mais coordenação, 3858. Guardando, 3858. Oi, boa noite, é o Oxané 6310, quanto espera da 1-0? Oxané 6310, autorizado. Alinhar e decolar, pistão no zero, vento no 80 graus, 8 nós. Livre decolagem, pistão no zero, Oxané 6310. Autorizado, chefe táxi. Tropa. Oi, boa noite. Eu sou na 6313, informação Bravo. Senai 6313, acione identificação, voando a Lagoinhas para a chegada Bonf, desça para o nível de voo 050, ajuste chama 020. 050, pode voar, Bonf. Senai 6313, mantenha o por hoje a Lagoinhas. 650, mantenha a Lagoinhas. Oxané 6310, decolar 247, controle 1208. 1208, boa noite. Controle, boa noite, é o Oxané 6310, faça mil pés na boca de Maracanã. Oxané 6310, contato radar na decolagem, supervia saída PUCA para o nível de voo 350. Via PUCA no 350, Oxané 6310. 3858, autorizada por Odi Frutti, chame Recife na frequência 12685, alterna 12545. 12685, 2545, já estava voando, não, era conforme a rota. Controle, Oxané 6310, solicita manter a prova pelo menos 10 milhas em forma de transformação. Confirme, Oxané 6310. 6310, está mantendo a prova 115 agora, para evitar informações. Oxané 6310, autorizado os desvios. Reporte por término de desvios. Vai para o Oxané 6310, obrigado. Oxané 6313, autorizada por Odi Bonf. 6313, Bonf. Bruno 096, CLP 157, 3 horas, Teresina. 2000-20, autorizado ILS X-Ray da pista 10, azul 4298. Xanéa 6310, voe e jamo, aguarde coordenação com o centro. Chama Xanéa 6310. Solo Salvador, boa noite, está 3815. 3815 para Guarulhos, prepara da El Constante para a cópia. Céu, aguardando, estamos boa noite, gol no 096, ainda pronto a decolar. Gol no 096, está autorizada a linha de decolar. Pistão no 0, vento no 50 graus, no 09. Além de decolar no 0, gol no 096. Olhou 6313? Siga 6313. Tem chuva nas proximidades da pista? Confirmar com a torre aí, aguarde. Decola da pista no zero, primeira curva direita, saída da El, linda, Motiva. O transponder 5510 e o controle 120.8. 3815, correto, chamando o espectronômetro. Está 3815. Procedimento ILS X-Ray, chame torre na frequência 118.95. 1895, boa noite, azul 4298. E boa noite, azul 4298, final de 7 milhas, ILS X-Ray, estão no zero. 298, abstrado, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 30 graus, 10 nós. Livre pouso pista 10, azul 4298. Senhor, negativo chuva sobre o campo, confere? Afirmo, sem chuva. Ok, livre pouso pista 10. Voo 1096, informa o tráfego, posição 12 horas, 21 milhas, rumo sudoeste, cruzando 070 em descida para o 050, Airbus 320. Voo, toma a proa 340, previsão formação, voo 1096. Voo 1096, confirme sua razão de subida. 2.500 agora. Senair 63103, desça para 2.000 pés, canceladas as restrições de altitude em pelo, ajuste 1020, livre LS X-Ray da pista 10, repostabilizada. 2.000, 1.020, portaremos. 63103. Elevadona, 6313. 313, mantém o perfil da chegada. Mantendo. Confirmar o vento por 4298. 130 graus, 109. Gente, azul 4298. Baixa coordenação, gol 1096. Gol 1096, autorizada para o distante. Frote, gol 1096. Fica que seguir alfa, reporte antes da Juliette. E a alfa antes da Juliette, 4298. Bom, 1096, chame o centro Recife na frequência 12685, alterna 12545. 12685, bom. Na posição 3 para pushback e acionamento. Fiat K3815, eu guardo um minuto para o push. Perdão. Salvador, boa noite, 3305. 3305, aciona identificação, autorizada a chegada Mari, da presente voo na Prodi, TAP, desça para o nível de voo 050, ajuste no 021. Voando direto de TAP, para o nível de voo 050, ajuste no momento no 021. Então, 3305. 98 Juliette, portão 01. Juliette 01, passo 2 na vez. 3805, Nenk B, solo, pois em breve azul, passar retaguarda, parqueado 1, portão 1. Autorizado, chama o táxi. Após a passagem do azul, a nossa retaguarda, autorizado o pushback e acionamento, tá? 3815. Chame a torre na frequência 118, decimal 95. Oi, obrigado. Boa noite, o Xané 6313, localizador. Xané 6313. Tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento no 30 graus, 8 nós. Autorizado pouso no zero, 6313. 6313, solo 06, direita, solo 1219. 119, 6313. TAM 3815, pronto para o táxi com 168 a bordo, 3:50, com fim. Direito via Índia, Ponte Pérez 295, ajuste no 020, boa viagem. Sim, direito na Índia, Ponte Pérez 295, altímetro no 020, táxi 3815, bom dia, até pronto. Boa noite, Oxana 63, no 3, Libro. Oxana 63, no 3, Libro, ataque de Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4. TAM 3305, desça para 2020, livre LS X-Ray. 2020, livre LS X-Ray, da 3305. Zero, pronto. Luz TAM 3815, autorizado alinhar e decolar, pista no zero, vento de 130 graus com 07 nós, ajuste no 020. TAM 3815, sente, autorizado, alinhar e decolar, pista 10, altímetro 1020. 8-5, decolado aos 1-1. Chama agora o controle em Salvador, frequência 1-20-8, tem um bom voo. 208, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, está 38 no 5, passa 1.200 pés, saída da El Leda. 38 no 5, suba ao 340, saída da El, vou indo para o Adileda. Para o Adileda, está 38 no 5. Controle, está 38 no 5, desvio esquerda para 180, 10 milhas. 38 no 5, livre desvio, só faz o Leda. Pós desvio, Leda, 38 no 5. Receptor visual está 3305. 3305, chame Torre Salvador em 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, está 3305. 3305, a Torre de Salvador. Boa noite, Torre. 3305, final, pistão no zero, estabilizado. 3305, boa noite, tráfego avistado, ajuste no 020. Por gentileza, confirme se avistando, trem baixo travado. Trem baixo travado, né? 3305. 3305, por gentileza, confirme se avistando. Tá visual com a pista, tá? 3305. 3305, pouso autorizado, pistão no zero, vento 130 graus com meia dúzia de nós. Pouso autorizado, pistão no zero, 3305. Centro solicita que voe na Proa de Dádina. Proa de Dádina, centro 3815. Vivo, está cruzando agora 150, chame o centro. Tem 1251, alterna 13395. Boa noite, uma ótima semana. 1251, 13395, obrigado, boa noite. No solo aos 2-0, libera a pista próxima à direita, chame solo em 121.9. Na próxima à direita, chama solo 121.9, 7-3-0-5. Solo Salvador, boa noite, tá? 3305, Rio Grão Pinto, tem instruções. Tá, 3305, boa noite, autorizado táxi via Taxi Alfa e Juliette, posição 05. Segue via Alfa e Juliette para a posição 05, uma boa noite, tá? 3305. boa noite, Azul 2707, tente informação certa. Nós 2707, identifique, chegada bom, que desce para 10.020. Para 5.000 pés, 1.020, Azul 2707. Quatro meia, segmento do controle no 208. No 246 na escuta do controle de Salvador. Controle, boa noite, o gol no 246. 246, boa noite, identifique, chegada bom, fedeça para 4.000 pés, 1.020. Ok, desce para 4.000 pés, 1.020 azul. Você informa que perdeu o contato com o centro, acertou o contato com o senhor e agora está acima da rampa, pelo menos 4.000 pés e na proa de bom. Está cruzando agora a 150 e estamos a 13 milhas de bonde. Você pode descer sem restrição alguma, pode pregar a razão que for mais confortável para o senhor, sem problema. Pro número 1. Ciente, então está descendo para 4.000, agora na proa de bonde. E vou 1.246, muito graça e aí gente. Boa noite, 14980. Confirme o número de voo azul. 980, Recife, quente da IOABT, teria saída prevista? É, azul 4980, confirme o nível solicitado, aerovia. 350, Aperzulu 17. Então, saída prevista Pucca, transição Caju. Confirme aí o horário estimado de calços fora. Ao 00. Sente, aguarde, por gentileza. Obrigado, senhor. Um 246 fazendo desvio. Um pequeno desvio devido a formações da nossa esquerda e já retornando pro ADP. Fogo nos 246. Meia, desça para 2.000 pés, 1.020 permanece, livre LS X-Ray, informe estabilizado. Gente, desce para 2.000, autorizado X-Ray da ONU 0, formará estabilizado o voo 246. Oceaner 6313, autorizado Guarulhos, aerovia Pesulu 10 até Taubaté, nível 360. Perfil de saída da El, Leda, pós-transição Mótiva, pista 10, primeira curva direita. Transponder 5515, frequência do controle Salvador em 120.8. Autorizado 360, informe do Luno 0, Taubaté, Saio Leda Mótiva, 10 direita, 515208. Chalema 313, cotejamento correto, reporte pronto para o que estiver aqui acionamento. Boa tarefa. Sete zero sete, desça para 2.000 pés, 1.020. 2000 pés, 1020, azul 270. Salvador, gol 1970, boa noite. Ciente da informação, Charlie. Gol 1970, boa noite, identifique, chegada Mari, pessoal 050 por hoje, ITAP. 050 ITAP, gol 1970. Controle, gol 1246, estabilizado no ILS. 46, prossiga agora com Torre Salvador, 1895, boa noite. 1895, gol 1246, muito grato, boa noite. 2707, livre LS X-Ray, informe estabilizado. Estabilizado, LS X-Ray, reportará estabilizado, 2707. Torre Salvador, uma boa noite, algum 1246 na final da 10 ILS. 246, boa noite, tráfego avistado, ajuste no 020. Por gentileza, confirme, trem baixo travado avistando. Está avistado, baixado e travado, gol no 246. Gol 246, pouso autorizado, pista 10, vento 150 graus com 08 nós. Autorizado, pouso na 0, gol no 246. Do 4980, pronto cópia? Liga 4980. Autorizado Recife, primeira via peso Luno 7, nível 350. Saída Puca, transição Caju, pistão no 0, primeira curva à esquerda. Transponder 5520, frequência do controle Salvador 120, decimal 8. Azul 4980, autorizado Recife, em vez de 350, preso 17, Puca, transição Aracaju, com curva esquerda, 5520, 208. Azul 4980, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Gente. Gol 1-8-8-8, Charlie passando 2-7-0. Gol 1-8-8-8, identifique, chegada Bonf, desça para 4.000 pés, 1.020. 4.020, gol 1-8-8-8. Gol 1-8-8-8, vai na proa de Pelô. Gol 1-8-8-8. Zona X-Ray Azul 2707. 7 completo LS, chame torre em 11895, boa noite. 2895, daqui a pouco. Victor Salvador, boa noite, Azul 2707, estabilizado, X-Ray. Azul 2707, tráfego agora avistado, ajuste no 020, número 2 para pouso. Continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Pistão no zero seca, mas existe agora uma chuva leve sobre o campo, senhor. 27077, aguardado para o pouso. Meia no solo aos 3-9, libera a pista próxima à interseção à direita e chame solo em 1-2-1.